Olá, meus queridos. Hoje é dia 27 de julho de 2017, é quinta-feira novamente, como sempre. Agora estamos toda quinta aqui firmes, porque demos uma melhorada no nosso estúdiozinho aqui, que posso nem não posso chamar de estúdio, mas eu chamo porque o meu sonho é ter um estúdio. Mas na verdade é uma mesa, um computador em cima. Eu comprei um pedestal para microfone, então agora eu não preciso. Até o podcast 63, ou 2, ou 3, qual que é o último? Não sei. Eu tive que fazer e eu fiz com o microfone na mão. E era um incômodo do caralho, porque aí o microfone era. O microfone é até bom, mas o cabo do microfone tava com mau contato. E aí, se eu segurando aquilo na mão, eu tinha que ficar imóvel. Então, às vezes eu gesticulava, que eu ficava puto com alguma coisa, ou eu ria, ou eu mexia meu corpo por qualquer motivo. E parava de gravar, e aí eu só ia ver que parou de gravar 30 minutos depois, aí eu tinha perdido meia hora de fala. Então tá, agora eu comprei um pedestal, o microfone fica parado aqui. Eu não preciso nem encostar nele mais, ele fica preso no pedestal na frente da minha boca, e eu tô na frente pro computador, olhando pro computador. E agora eu comprei um fio novo também, USB, que agora não sei se vocês percebiam nos podcasts antigos, tinha um ruído de fundo muito alto, muito filha da puta. Mas eu achava que era inevitável por causa do microfone, por causa do ruído ambiente, porque isso aqui não é um estúdio profissional, então pega ruído. Mas era por causa do fio que não estava passando a informação direito ali até o computador. E aí vinha com um. Que na edição eu tentava tirar, mas eu acho que não dá para sair 100%. E aí quando eu passo muitas vezes o reduzir ruído, que é um recurso aqui do programa que eu uso, eu passava uma vez, aí continuava com ruídozinho, aí eu passava de novo. No podcast inteiro, demorava pra caralho, aí prejudicava um pouco a voz, porque mexia na parte que eu tava falando pra tirar o ruído dessas partes, então ficava meio robótico, meio esquisito. Então agora estamos aí, com tudo novo. O que mais que aconteceu de novo? Sim, conseguimos bater a meta de R$ 400 que eu estava querendo para comprar um gravador de áudio. Então batemos a meta. E agora a próxima meta, já vou pedir mais dinheiro para vocês, é comprar uma câmera, porque a câmera que eu tenho é aquelas fodidas, aquelas pequenininhas, sabe? Pequenininha, quadradinha assim, que é tipo, não é GoPro, é uma imitação de GoPro, mas é do mesmo tamanho, sabe? Que é uma merda, a bateria daquele negócio dura 40 minutos se tiver cheia, então se eu gravar mais de 40 minutos na câmera, a câmera acaba, aí tem que voltar para casa e carregar, e ela demora um ano para carregar, mas é com ela que eu vou fazer meus primeiros vídeos. Correto? Então é isso aí, caras. Eu queria agradecer, a gente conseguiu chegar à meta. Quando eu comecei esse negócio de doação, eu achei que ninguém ia doar nem um real. Eu achei que alguns, tipo, dois caras ia doar um real cada, e aí ficar R$ 2 para sempre. Então chegamos a 400, mais de 400, 410, 405, que foi maravilhoso. Muito obrigado a todo mundo aí que doou. Muito obrigado a todos que ouviram, que gostaram, que compartilharam. Ninguém compartilha isso aqui. Quando eu posto no Facebook, ninguém compartilha. Eu entendo vocês. Se eu ouvisse o meu podcast e não fosse eu mesmo, se eu fosse você ouvindo o meu podcast, eu também não ia compartilhar. Agora, cara, as outras coisas que aconteceu, não reparem, eu estou doente pra caralho. Eu falei doente, esquisito, por quê? Não sei. Eu tô, sabe o gogó? Sabe o gogó? Meu gogó tá inflamado. Desde de lá de cima, né? Que termina no final da barba aqui, no pescoço, sabe? No rumo, no caminho, assim, na reta do gogó, do pomo de Adão, até lá embaixo, até perto da clavícula já que vai chegando ali, mas no gogó ainda. Doendo pra caralho, eu tô tossindo muito forte. E aí eu tosso e sinto gosto de sangue na boca. Então, cara, não sei, ou eu tô com câncer, ou sei lá, bicho, é alguma inflamação que eu peguei nessa merda aqui. Não é possível, cara, dar câncer com 9 anos de fumante? Porra, tem cara que fumou 50, 60 anos. Meu avô é um exemplo. Tô usando o argumento mais burro, né? Ah, meu avô fumou a vida inteira e não morreu de câncer. Então, câncer, então cigarro não dá câncer. Argumento mais burro, mas esse é o meu podcast, cara. Eu sou burro, então, cara, aguentem aí. Hoje vai ser mais curto também. Duvido que hoje vai dar uma hora. porque eu não tenho assunto, porque eu tô passando mal, porque eu quero terminar isso aqui tudo logo e deitar na minha cama, porque eu tô com febre, eu tô sentindo frio, eu tô todo agasalhado, mas eu tô sentindo frio porque eu tô com febre. Mesmo assim, o frio não passa e eu tô numa moleza, cara. Ai, que saco, né? Tomara que ninguém ouça esse podcast. Só tô postando porque o mundo... Porque assim, no mundo ideal, eu não postaria nada hoje. Nada nessa quinta-feira. E aí eu ia postar, pessoal, estou passando mal. Aí ia vir uns caras, ah, então não é toda quinta. Ah, não sei o quê. Aí eu já ia perder uns caras que é fiel ouvinte aqui. O mundo é assim, cara. Não tem como lutar contra, o mundo é assim. O mundo é feito de aparências. Aí o cara fica um ano postando toda quinta direto. Então a pessoa sabe na cabeça dela que ela pode contar que toda quinta vai ter. Aí se não tiver uma quinta, a pessoa fica decepcionada. Aí ela já não considera a mesma coisa dentro da cabeça dela. Então eu tô postando isso aqui só pra inglês ver, sabe esse ditado? De onde veio o ditado pra inglês ver? Vamos lá. Cagando e andando cultura. Pra inglês ver. Significado. E agora que eu não preciso meter a mão também no microfone, eu posso digitar normal, mexendo o mouse. Vamos lá, a expressão surgiu por volta de 1830, quando a Inglaterra exigiu que o Brasil aprovasse leis que impedissem o tráfico de escravos. No entanto, todos sabiam que essas leis não seriam cumpridas, assim essas leis eram criadas apenas para inglês ver. Tá vendo? Falando em escravo, cara, olha que esquisito. O meu avô, eu tenho um avô que ele tá com 92 anos, ele faz 93 esse ano, 92 anos. O cara nasceu em 1920 alguma, em 20 e poucos. A escravidão, vamos ver, ano da abolição da escravatura no Brasil. Aí, a abolição da escravidão no Brasil, 1888, no ano de Noé, através da Lei Áurea, isso aí todo mundo sabe. Essa medida beneficiou uma grande quantidade de escravos que ainda existiam no país. Ah, é, beneficiou pra cacete. Beneficiou sim. Os caras saíram lá aqui da fazenda, que os caras tinham comida e tinham lugar pra dormir, e saíram correndo e foram pra cidade sem nada. E aí foram roubar e... É essa história que me contaram na escola, cara. Eu não posso ir contra ela, entendeu? Então tá, se meu avô nasceu em 1920... e a abolição da escravatura foi em 1888, vamos arredondar para 1890, então foi 30 anos antes do meu avô nascer. Então, provavelmente, quem ensinou meu avô a ler e escrever na escola tinha um escravo. Tinha um escravo em casa, no passado. Uma pessoa de 50 anos... Né? Ela lembra, nos anos, na juventude dela, dos 10 até os 20 e poucos, ela lembra de ter, ela lembrava, porque essas pessoas estão todas mortas, mas ela lembrava de ter escravo. Provavelmente o pai do meu avô tinha uma escrava. Provavelmente não, ele tinha, porque eu escuto história que era uma mulher lá, uma escrava, e era uma negra, e aí quando aboliu, ela continuou morando na casa, só que aí não como escrava, né, recebendo alguma coisa. Mas continuou do mesmo jeito. E ela bebia muito, cara. Ela era cachaceira. E aí o meu avô, pequeno assim, de 15, 14, 13 anos, pegava essa escrava, que ex-escrava, né? Mas que trabalhava pra família ainda, que ela já devia ter uns 40 e 50, sei lá quantos. Ele meu avô pegava ela bêbada na rua e dava surras homéricas inacreditáveis, né? Com um pedaço de pau e batia. Que coisa, né, cara? Como que as coisas mudam? Aí hoje em dia, se eu quiser fazer isso, eu sou racista. Cara, eu mudando de assunto, eu tô completamente convencido de que o problema de tudo... Quer dizer, vamos entrar naquele mérito de novo. Por um lado, nada importa, nada é um problema, porque a existência em si é o problema, portanto, tudo que tá contido na existência é um problema por consequência. Nada faz sentido, blá blá blá, aquele blá blá blá inteiro. Se você, esse é um jeito de pensar. Agora, por outro lado, se você for considerar a sociedade, as coisas, assim, como a coisa que você vive por aquilo, eu tenho esse lado também. Então, nesse lado, eu tô cada vez mais convencido, eu acho que eu tô totalmente convencido, de que eu não acredito mais em marxismo cultural. Eu não acredito que o problema das coisas... Né, de feminismo, socialismo, gordofobia, sabe essas coisas? Não é nada, nada é problema advindo do marxismo cultural, eu não acho. Eu acho que o marxismo cultural é um migué que jogaram pra turma aí pra dizer, ah, o problema é isso aqui, quando isso aqui tiver resolvido, o mundo vai ser bom. E aí os caras continuam vivendo, continuam trabalhando, continuam na linha, entendeu? Porque se eles não souberem, o mundo tá uma merda. Aí o cara não sabe qual que é o problema. O cara desespera, o cara, sei lá, faz revolta no meio da rua, não sei o que o cara faz. Sai matando todo mundo. A minha compreensão de sociedade é bem infantil, né, bicho? Falando em infantil, ouçam o Beercast número 4, que tá lá na página do Saco Cheio. Saco Cheio não, é Arthur Petri o nome da página agora, que eu gravei com o Petri. E foi bom pra cacete, cara. Eu acho que nessa altura do campeonato todo mundo já ouviu. Todo mundo que ouve o meu podcast e o podcast dele já ouviu. Mas se não tiver ouvido, cara, ouve lá. Ouve lá. Tem uma surpresa maravilhosa no, depois, no, assim, do lado do final. Lá pro final, mais ou menos. O podcast inteiro eu considerei que ficou bom, porque foram discussões legais de fazer. Não sei se foi legal de ouvir, mas legal de fazer pra mim foi. E teve uma coisa, uma surpresa no final que foi melhor ainda. Então ouçam lá, cara. Foi maravilhoso. Foi o podcast, esse Beercast número 4 foi o podcast que eu mais senti, me senti bem gravando na minha vida. O produto audiovisual que eu produzi, que eu fiquei mais contente com no momento da produção dele. E depois também, porque eu já ouvi umas 5 vezes essa porra. Tá, vamos lá. Então eu tô falando aqui que eu acho que o marxismo cultural, vocês sabem que eu sou burro. E eu que não sei nada, né? Então vamos prosseguir com essa informação. Porque aí o Beercast eu falei uns negócios, meio de política, meio de geopolítica. E aí apareceu uns caras, e a gente no momento que a gente falou no podcast, a gente falou, cara, mas a gente não sabe nada, a gente tá discutindo. E aí a gente falou, ah, mas é isso que é legal, a gente não sabe nada e discutir. E tentar ver onde isso dá, onde as nossas mentes combinadas, jogando merda uma na outra, chegam. E aí vem uns caras me corrigir, não, isso tá errado. E é uns caras, puta, cara burro também, que leu umas coisas básicas e acha que essa é a única verdade. Mas leu umas coisas que é o establishment, entendeu? Que é o que todo mundo deve acreditar. É o que se você perguntar a qualquer professor de história, ele vai te falar. Então não façam isso aqui. Ou façam. Quando você tá comentando, você tá só me dando mais uma pessoa de audiência. Eu tô pensando assim em números agora. Vocês são números pra mim. Deixa eu chamar uma água aqui, cara. Que merda. Ah, doendo pra caralho. Aí, cara, eu vou ler um texto aqui. Eu vou ler um texto aqui que vai, que pra mim esclareceu muita coisa e pra vocês eu espero que esclareça também. O discurso da representatividade e do politicamente correto controlam a Rede Globo, principal máquina de engenharia social e cultural do Brasil. Todas as ideias pós-modernas, mais estapafúrdias, têm ali um imenso aparato de propaganda à sua disposição. Por exemplo, né, agora eu falando aqui sem ler, o programa da Regina Casé, o programa da Fátima Bernardes, até os programas que são, entre aspas, sérios, tipo Jornal Nacional, eles dão uma cutucada também. Eles fazem essa engenharia social, mas de maneira menos agressiva, menos óbvia, né? Então tem que parar pra perceber, mas aí você percebe o que eles fazem também. Continuando o texto. Para penetrar todos os lares brasileiros, cada vez mais ausentes da Rede Globo, porém, estão as posições antissistema no que concerne questões políticas, econômicas, sociais, sérias. 847 gêneros, sim. Apropriação cultural, sim. Gordofobia, sim. Socialismo, não. Patriotismo, não. Desenvolvimentismo, não. A Globo não prega essas coisas. O que eu falei sim é que a Globo prega, entendeu? E a mídia, grande em geral. Tá, de onde isso vem? A resposta para a patota, acéfala de Olavetes, neonazis, monarco-liberais e figuras bizarras semelhantes, dadas às teorias da conspiração mais estapafúrdia, é só uma, abre aspas, a culpa é do marxismo cultural, fecha aspas. Segundo eles, após perceberem que os intentos revolucionários comunistas na Europa haviam falhado, figuras como Antônio Gramsci teriam começado a defender que a, abre aspas, cultura conservadora, fecha aspas, do proletariado era um empecilho. Depois teria surgido a Escola de Frankfurt, que secretamente era apoiada e financiada pela União Soviética. teria se infiltrado no Ocidente, especialmente nas universidades, e começado a difundir uma série de pautas, cujo objetivo era sabotar as bases culturais desse Ocidente. Feminismo, gaysismo, ateísmo, promiscuidade, multiculturalismo, imigração, etc. Este é um resumo, mas qualquer pessoa que não seja um idiota total já consegue ver os problemas nessa tese. Ela está repleta de erros e nenhum dos seus crentes alguma vez já leu algum dos autores que eles acreditam participar dessa, abre aspas, conspiração. O marxismo é, fundamentalmente, uma matriz político-econômica materialista que situa a luta de classes no centro dos processos históricos. Quaisquer outros elementos de análise teórica devem estar a serviço da luta de classes. Entendeu? Tudo que norteia, tudo que é movido, toda palha que é movida tem que ser movida em função da luta de classes, do proletariado contra o patrão, sei lá, por exemplo. Essa é a teoria, né, do marxismo. Tá? O problema é que isso inexiste na escola de Frankfurt. O principal alvo da escola de Frankfurt não era o capitalismo das sociedades ocidentais, mas sim o autoritarismo em geral, inclusive o soviético. Decepcionados com a falência das pretensões comunistas na Alemanha no início do século XX e com as histórias de repressão na União Soviética, a maioria dos pensadores ligados à escola de Frankfurt recuou na direção do liberalismo político, uma posição mais segura e menos arriscada. Isso fica, por exemplo, absolutamente evidente em Jürgen Habermas, onde mal se consegue encontrar uma gota de influência marxista. O próprio Instituto para Pesquisa Social, o nome verdadeiro acadêmico da Escola de Frankfurt, passou a ser sediado em Nova York, e Theodor Adorno lá viveu, lecionou, trabalhou e escreveu por anos, a convite. Por mais que todos esses autores sejam leitores de Marx, eles foram muito mais influenciados por Freud do que por Marx, bem como por Kant, Spinoza, Kierkegaard... Cara, mas resumindo... Marx criou a teoria lá, fez um manifesto comunista e criou o que deveria ser implantado. Isso, tentou-se implantar isso na Rússia e deu errado. Então, depois aí Marx morreu e aí os teóricos que eram da linha de Marx, leitores de Marx, fizeram a escola de Frankfurt. Se eu estiver falando besteira aqui, desconsiderem, é o que eu acho. É o que tem na minha cabeça de informação, que eu acho que é a verdade. Essa escola de Frankfurt sabia que o comunismo... do jeito que Marx tinha arquitetado, não funcionou, né? Que é a luta de classes acima de tudo. Então eles partiram, a teoria, né, de quem acredita no marxismo cultural, né? Tô dizendo aqui. E aí os caras foram para um suposto marxismo cultural, onde eles querem derrotar o capitalista e derrotar as coisas, os grandes, poderosos, não sei o quê, através de... outras táticas, que é o feminismo, que é não sei o que, que é gaysismo, que é não sei o que, tá bom? Então é isso que eu acreditava, que as pessoas que acreditam em marxismo cultural acreditam. Tá. Não houve infiltração, não houve nada encoberto, não houve qualquer tipo de conspiração. Setores de inteligência da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos simplesmente começaram a investigar o papel da moral na guerra, bem como a possibilidade de travar guerras sem armas, para desmoralizar os seus inimigos por meio do enfraquecimento do tecido social. Setores de inteligência da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. E para isso, as teorias dos pensadores frankfurtianos eram úteis. Mas o pior é que os pensadores da Escola de Frankfurt, com poucas exceções, nem são os pensadores hegemônicos das faculdades de humanas nas universidades ocidentais. Os pensadores pós-estruturalistas e desconstrucionistas são muito mais populares e a maioria deles, como Foucault, é ainda mais antipática ao comunismo e pró-capitalista que os frankfurtianos. Assim sendo, o que está por trás dessa pauta, dessas pautas politicamente corretas da pós-modernidade e desses ataques a valores culturais populares? É o capitalismo cultural. Cada uma das pautas pós-modernas só é possível e só surge em um contexto capitalista. Certo? Porque na Coreia do Norte não surge essas coisas de feminismo, não surge. Por que o comunismo é implantado lá, não implanta essas coisas, então? Eu vou ler de novo. Cada uma das pautas pós-modernas, e é o que eu estou dizendo, feminismo, gaysismo, sei lá, movimento negro, coisa de revanchismo racial e esse blá blá blá todo, só é possível e só surge em um contexto capitalista. não com o objetivo de enfraquecer esse capitalismo e preparar terreno para uma transformação socialista, mas sim para radicalizar esse capitalismo e torná-lo cada vez mais absoluto e totalitário. O multiculturalismo e a imigração generalizada, por exemplo, são um resultado inevitável da demanda da classe capitalista por um mercado de trabalho mais flexível. E aí, com flexível, eu quero dizer mais barato. Que os caras vêm e trabalham o dia inteiro por um real, um dólar, um euro, sei lá. Mais flexível, que facilite o acesso à mão de obra mais barata e importada. E o politicamente correto, como um todo, é uma condição de controle social necessária para que as autojustificativas ideológicas do capitalismo possam ser internalizadas pelas massas. Então, na verdade, o intuito é trazer mão de obra barata de fora e foda-se o povo. Se o povo for estuprado, se o povo for roubado, se o povo sofrer essas coisas. Mas esse não é o discurso que eles admitem. O discurso que está por cima dos panos é o discurso do politicamente correto, que não podemos ter fronteiras, que eles são coitados, que eles são bonzinhos e tudo mais, que nós temos que tratá-los com amor e tudo mais. Opa, alguém botou dinheiro no PicPay aqui. Vamos ver. Opa, o cara botou vintão. Muito obrigado. Sem o politicamente correto, ou seja, se os grupos raciais, étnicos e religiosos seguirem demonstrando preferência pelos seus próprios membros, se houver corpos discriminados pelos padrões de beleza, se os não héteros forem excluídos da sociedade de consumo, fica difícil sustentar a fachada pseudo-meritocrática do capitalismo, bem como maximizar os lucros, que dependem de que o consumidor sempre tome decisões racionais. O capitalismo, para seu funcionamento perfeito, depende de que as pessoas sejam como engrenagens intercambiáveis. Por isso, todo e qualquer tipo de discriminação é visto como um fator que reduz a eficiência dos processos capitalistas a longo prazo. No capitalismo, só importa a situação do homem como produtor e ou consumidor. Quaisquer outros fatores de identificação são irracionais e ineficientes, e por isso devem ser extirpados com todo tipo de engenharia social necessária. A promiscuidade generalizada, além de seu aspecto consumista já citado, também está ligada à ampla aplicação do pensamento de Freud pelas grandes corporações midiáticas, especialmente as ligadas à produção cultural, através do sobrinho de Freud, Edward Bernays, que trabalhou para inúmeras megacorporações e tinha como seu carro-chefe a defesa de que, se apelasse aos instintos mais básicos, animalescos e mundanos, para garantir a efetividade da propaganda capitalista e da indústria cultural. Pera aí que eu li mal pra cacete agora. Edward Bernays, sei lá, que trabalhou para inúmeras megacorporações e tinha como seu carro-chefe a defesa de que se apelasse aos instintos mais básicos, animalescos e mundanos, é o texto que tá meio errado mesmo, ele ia garantir a efetividade da propaganda capitalista e indústria cultural. Então é por isso que tem tanto gordo, tanto obeso, tanto maconheiro, tanta pessoa viciada em sexo, tanta pessoa viciada em tudo. Porque eles tiraram qualquer resiliência que o homem ocidental tinha, qualquer resiliência, capacidade de continuar andando mesmo no momento difícil, continuar indo para frente mesmo numa hora difícil e se privar de algumas coisas e não sofrer por causa disso. Ou sofrer, mas aguentar. Então eles apelaram para os instintos mais básicos e animalescos, que é sentir o prazer do cérebro lá quando o cara fuma maconha, que é comer pra cacete, comer um bolo inteiro e ficar tendo aquele orgasmo, que é transar o tempo todo, só pensar em transar, aquele prazer literal, sexual mesmo. Não é por outro motivo que nós temos visto o aprofundamento cada vez mais radical do politicamente correto pós-moderno em todas as áreas da sociedade, ao mesmo tempo que o capitalismo neoliberal se torna cada vez mais forte e onipresente, e o comunismo atinge o máximo grau de irrelevância política global desde que nasceu, frente ao liberalismo político. Esses caras que falam de ameaça comunista, qual a ameaça comunista que tem no Brasil? Quem quer implantar o comunismo no Brasil? Sim, o fato de cada vez mais, quanto mais o politicamente correto fica forte, fica estabelecido na sociedade, o capitalismo neoliberal fica cada vez mais poderoso também. Os bancos cada vez lucram mais. Se você pegar o lucro anual dos bancos, só sobe. Em cada ano eles lucram mais dinheiro. Em cada ano o povo trabalha mais e tem menos dinheiro. E está mais se importando com politicamente correto, entendeu? Isso não é uma contradição. Esses dois fenômenos estão associados. O capitalismo cultural é a ferramenta de engenharia social que visa garantir a aceitabilidade social do capitalismo enquanto modo de produção e do liberalismo enquanto teoria política hegemônica. Ou seja, tudo é pelo dinheiro, tudo é para vender, tudo é para transformar as pessoas em animais consumidores, que só ficam parados, vegetando e comendo. Mas a teoria vigente, que é a desculpa que eles dão para isso, é a liberdade, é o liberalismo, é o politicamente correto, é respeitar as individualidades de cada ser humano. Essa é a desculpa nefasta que eles dão. Precisamos, contra isso, travar uma autêntica guerra cultural que deverá disputar os corações e mentes dos povos para insuflá-los à luta contra o capitalismo e contra o liberalismo. Morte ao capitalismo cultural, liberdade, justiça, revolução. Esse texto foi retirado da página Nova Resistência Brasil. Quem se interessar por esse texto e ficar com a pulga atrás da orelha, entra lá na página do Facebook, Nova Resistência, tracinho, Brasil. Só Nova Resistência, provavelmente vocês já vão achar. E eu, inclusive, acompanho a página. Eu vejo todo o conteúdo que essa página promove. Isso quer dizer que essas pessoas que escreveram esse texto são comunistas? Querem que o comunismo volte? Não. O comunismo deu errado. O comunismo ficou no passado. O comunismo nem existe mais hoje. O comunismo deve ser uma coisa tipo nazismo, sabe? Que só está na cabeça de meia dúzia de retardado mental que acha que está em 1930 ou 1910. Fora isso, não existe comunista, não existe socialista, não existe marxista. Existem alguns gatos pingados, mas que nunca vão fazer nada. O problema real não é esse, cara. Não é por isso que o Brasil tá ruim. Não é por isso que o Brasil tá uma merda. O PT, que é o culpado aí, que todo mundo fala que é o culpado, né? Eu concordo que é uma merda o PT, mas o PT, ele foi muito mais capitalista e neoliberal, emprestou dinheiro pra banco. Os bancos lucraram na era de Lula e Dilma muito mais do que em todas as outras épocas, com o aval do Lula e da Dilma. Se isso, se eles fossem comunistas, se fossem contra o capitalismo, contra essa falsa ideia de meritocracia, por que isso teria acontecido? Pois é, então leiam aí. Marxismo cultural é uma mentira, não existe. Quem discordar, para de ouvir meu podcast. E se vir falar que eu tô errado, eu vou banir e excluir. Porque eu não me importo com a sua opinião. Na verdade, ninguém se importa, cara. A pessoa que escreveu esse texto é muito inteligente. E eu confio muito na inteligência dessa pessoa. Então, se você falar que eu tô errado, é a sua palavra contra a dela. Então, você é quem? Né? Pra mim, pra minha cabeça, eu não te considero nada. Não te considero capaz de argumentar contra esse texto. Então, se você argumentar, eu vou entender que você é só um retardado e vou te bloquear, tá bom? Quanto tempo já deu aqui, cara? Nossa senhora, vamos acabar isso aqui? Ah, tá. Tá bom. E aí, Thiago, de boa? Tô te mandando um e-mail, puta ruim. Tentarei ser breve. Agradeço imensamente por ter lido meu e-mail no podcast 37. Você não sabe o quanto isso aliviou minha vida. Querendo ou não, eu disse que você influenciaria minha vida pelos próximos anos. Isso está acontecendo. Ah, acho que eu lembro de você. Não me mudei de colégio. Abandonei o curso técnico de artes plásticas e continuei sem tempo para exercícios físicos. O colégio sugou toda a vitalidade que eu tinha para 2016. E como eu já sou um cara meio fudido da cabeça e paranoico, sair de 2016 foi tal como respirar novamente depois de um longo tempo prendendo a respiração debaixo d'água. Em 2017, tentei voltar ao curso de artes, mas acabei perdendo o interesse em pouco tempo e logo voltei a abandoná-lo. Nossa senhora. Em janeiro, eu fiz meu primeiro treino na academia depois de um longo tempo sem pisar em uma, 2 anos, graças ao Beercast, ao seu podcast e ao Arthur Petri. De tudo, isso é o que eu mais me sinto grato a vocês. Ganhei 7 quilos em 7 meses, de 62 a 69, e 5 centímetros de braço, de 26 a 31, sem desanimar. Nossa, você tinha 26 de braço, bicho. Quando eu treinei pela primeira vez em 2008 ou 9, acho que foi 9, eu tinha 27 de braço, cara, era muito fino, muito fino. Comprei meu humilde carro, parcelado, mas felizmente trabalhando para pagar, e vou começar um curso técnico de manutenção automotiva. Despertei um gosto por mecânica que eu não tinha antes, e me vejo sem problemas ralando numa oficina. Parabéns, cara, é um trabalho de macho, eu respeito pra cacete. Valeu por fazer esse podcast, cara. Eu me sinto muito bem quando tenho espaço na minha mente sendo preenchido por outra coisa, ao contrário da minha própria voz interior. Beleza. Vou ler mais esse aqui. New Left se contradizendo, / High Flying Birds. Olá, a maioria das feministas são socialistas. Não são, cara, são capitalistas. Elas são consumistas pra caralho. Eu acabei de falar isso aqui. Elas são consumistas demais, elas gostam de comprar as coisas. Tanto é que uma marca capitalista, inteligente, tipo boticário, faz uma propaganda gay, bota uns gays lá se abraçando, e é suficiente pros burros gay ir lá e comprar tudo da marca. Ah, vamos comprar só boticário pra mostrar que nós estamos apoiando aqui o politicamente correto, blá blá blá. Elas não são socialistas, não, ninguém é socialista. As feministas falam meu corpo, minhas regras, colocando no Google Tradutor, é meu corpo é minha propriedade privada. Socialismo se opõe à propriedade privada, mais contraditório do que uma pessoa com uma camisa do Proerd fumando um puta de um baseado. Não é, não é. Elas acreditam na propriedade privada até o talo, cara. PS, moço, na Bíblia diz, as músicas solo do Liam Gallagher são boas, mas nem se comparam com o papai Noel Gallagher. Tu escutou as músicas do Liam? Se não, escuta Chinatown ou não. Eu escutei todas já, cara. Já escutei todas as músicas que ele lançou até agora. Ele é muito melhor, as músicas são muito melhores do que as músicas do Noel. Mas eu gosto do Noel também. Tem boas músicas. Inclusive toco praticamente todas do primeiro CD solo do Noel. Mas o Liam é melhor. Então se você acha que o Liam é pior, você está errado. E tá tudo bem, você tem todo o direito de ter uma opinião errada. Nossa senhora, vamos ler, vamos ler. Que e-mail gigante, tem 1, 2, 3, 4 parágrafos enormes. E vamos ler esse e vamos acabar, o podcast hoje é curto, quem não gostou, foda-se. E aí, Thiago, tenho 16 anos, sou filho único, moro com minha mãe e meu padrasto. Trabalho meio período de segunda a sexta e tô no segundo ano. Faço curso de inglês, pago pela minha tia de Minas Gerais, porque minha família não tem dinheiro pra pagar. E também faço um curso de música, pago pela minha mãe, com a pensão do meu pai falecido. Graças aos teus podcasts, consegui aceitar o fato de eu não conseguir realizar meus sonhos e ser mais um gado. Lembro que antes de ouvir os podcasts do Petri, eu tinha aquele famoso complexo de superioridade de adolescente babaca, que paga de filósofo e sabe de tudo. E eu também me sentia muito angustiado e agoniado em relação ao futuro. Pensava, porra, daqui a pouco os 18 anos batem nas costas e eu não tenho nada. Não vou conseguir ser músico nesses 2 anos, tudo que eu faço fica horrível e eu não quero ficar trancafiado em um escritório. Mas por causa das coisas que o Petri dizia em meados de 2014 e 2015, consegui perder esse senso de eu sou especial. E também, graças ao capitalismo, me tornei um materialista de merda que vai abraçar o emprego que der na telha para comprar coisas que, de certa forma, preenchem um certo vazio e dão um certo bem-estar ao ver. Tomei vergonha na cara e comecei a correr há 2 semanas. Até comprei um tênis apropriado para isso. Eu usava um All-Star lixo. All-Star é mó bom, cara. Mas desde então, venho tendo fortes dores nas pernas. Acho que se chama canelite. Eu acho que eu sei o que você tá falando. Isso me deixou bem triste, porque de alguma forma eu tirava algo muito ruim de dentro de mim quando eu corria. Voltava para casa, tomava banho e me sentia muito melhor. Não consigo explicar, mas suponho que tu sinta o mesmo, sim. Cara, essa dor na canela, quando você tá correndo, é normal para quem não é acostumado a correr. Ou para quem tá correndo num ritmo que ela não tá preparada, entendeu? Então você tem que... Quando parar de doer, você volta a caminhar devagarzinho. E aí, quando você sentir confiança, você dá uma corridinha bem leve. Tô falando isso ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos meses. Não é tudo no mesmo dia. Dá uma caminhada quando parar de doer. Quando não tiver doendo, você dá só uma caminhada. Só, não corre. Volta pra casa. Depois de uns 2 ou 3 dias, você vai de novo. Caminha de novo. Quando você sentir a confiança pra você dar uma corridinha, sabe aquele trotezinho devagarzinho? Você vai. E mesmo assim, pouco. E aí volta pra casa, descansa, depois e vai assim, entendeu? Vai progredindo. Eu já tive muito isso também. É uma dor fodida, assim, nesse osso da canela aqui. Tá. Estou para marcar um ortopedista. Sei que essas dores são normais, mas por precaução, quero ver se está tudo bem, porque estou mancando faz 2 dias. Não conseguir correr mais me deixou bem desanimado. Eu estava curtindo pra caralho. Estava quase conseguindo dar uma volta sem parar. Uma volta onde? Ouvindo aquelas puta música de cara que paga de machão, aqueles deathcore, metalcore e qualquer coisa que tem uns caras berrando no microfone. Minha agonia não se resume mais em futuro. Tenho um currículo bom, entre aspas, com os cursos bem úteis para a vida de escritório. Informática, web design e inglês. É verdade. Inclusive eu perdi o emprego agora porque eu não sei mexer com web design. Meu plano para o futuro é continuar trabalhando meio período depois dos 18. Vou trabalhar meio período até não poder ser menor aprendiz mais. Trabalhar 4 horas já é um lixo, imagina 8, foda-se. Sobre faculdade, até uns dias atrás eu pensava em tacar o foda-se e não fazer porra nenhuma. Não tenho a menor vontade de fazer Enem ou vestibular para fazer faculdade e ficar em uma sala cheia de adolescente com maioridade. Mas vi uma faculdade da minha cidade, no mesmo bairro que o meu, Entrei no site e vi um curso de computação que, se eu tiver uma bolsa, Pries, não sei o que é isso, a mensalidade abaixa para R$350. Caso eu não tenha, a mensalidade é de R$650. E como talvez eu vá trabalhar meio período, vou dividir a mensalidade com minha mãe, que atualmente está desempregada, mas talvez ela consiga algo até lá. Pior que o cara tem 16 anos, 17? 16 anos. Então a mãe do cara provavelmente está nos 30, está na casa dos 30 ainda. Me sinto mal porque nos últimos dias tenho perdido a vontade de ser músico e até mesmo de comprar utensílios no Mercado Livre. Ou seja, não vejo mais por que continuar aqui. Só a minha covardia de cometer suicídio. Eu sou um puta viadão fresco mesmo. Vou anexar aqui duas músicas minhas que escrevi no Guitar Pro, um software de criação de tablaturas e partituras. Uns instrumentos são do programa. Eu compus as músicas, mas não as gravei por falta de equipamento e paciência. Não consigo tocar direito, perco o tempo, esqueço tudo, é foda. Me sinto muito mal com 2 anos e 5 meses estudando música. Era pra eu estar muito melhor. Era mesmo, cara, porque 2 anos e meio você já podia estar bom. Se você fosse dedicado, provavelmente você não é. Igual eu. Eu às vezes fico 1 mês sem encostar no violão. Não consigo fazer muito bem as lições do curso de música e me sinto mal. Afinal, minha mãe é quem está pagando, mas eu sou meio impaciente. Tento algumas vezes, fico frustrado, deixo o violão de lado e vou ficar triste em um canto. Tá vendo? Por isso que você não aprende, seu bosta. Cara, essa tristeza e essa sensação de fracasso que te dá quando você tenta e não consegue é o seu inconsciente tentando descobrir se você está pronto para o próximo passo, para ser uma pessoa melhor, um degrau acima. Como que você vai subir esse degrau e ficar uma pessoa melhor? Quando o seu corpo te der essa sensação de derrota, de fracasso, e você continuar, cara. Aí você vai provar que você andou um degrau acima. Mas sempre que te bate essa sensação ruim, você fica com medo de sentir ela e larga tudo, você continua no mesmo degrau para sempre. Essas duas músicas eram para um jogo que eu queria criar. Um cara acorda em um hospital sem saber de nada e, ao decorrer do jogo, ele tem que descobrir quem é ele, em uma cidade vazia com um clima bem Silent Hill. Tudo isso para, no final, descobrir que cometeu suicídio e que sua sentença é assistir sua vida de novo e de novo, mas não consigo compor muito bem. Não conheço quem saiba mexer com softwares de criação de games e também pensei em desistir. Ficou grande pra caralho, que merda, enfim, é isso, valeu, Thiago. Tá, o cara mandou as duas músicas aqui, eu não vou ouvir agora, né, meu querido? Depois eu ouço. Vamos botar isso aqui marcado. É isso aqui, né? Tá. Então tá, caras, vai ficar por aqui. Eu tô ruim pra caralho, tô me sentindo mal, tô com dor de cabeça, tô com dor de garganta, tô com dor na goela, no gogó. Então vou tomar um remédio, vou me cobrir ali, que eu tô tremendo de frio. Meu mamilo está totalmente enrugado. Enrugado não, ele tá, sabe, juntinho, pequenininho assim, durinho. Ai, meu Deus, tá bom, cara, até quinta-feira que vem, provavelmente eu não vou estar doente mais, aí vai ter um podcast decente pra vocês, tá bom? Um abraço a todos, até semana que vem, tchau.